concorrência tenta, mas não aguenta. Ela toma catuaba, mas não quer tomar juízo. Ela toma catuaba, mas não quer tomar juízo. Ela toma catuaba, mas não quer tomar juízo. Mas ela toma catuaba, mas não quer tomar juízo. Ela toma catuaba, mas não quer tomar juízo. Ela toma catuaba, mas não quer tomar juízo. Desce a bunda, sobe, desce com o tezinho, vai mandar. Peça bunda, sobe, desce. Ela toma catuaba, mas não quer tomar juízo. Ela toma catuaba, mas não quer tomar juízo. Ela toma catuaba, mas não quer tomar juízo. Ela avisa antes, tá? Miga, eu vou só pra chapar. Não esquece o celular pro Snap gravar. Jack ou José Cuevo, tem que ir lá. No camarote tá pronta, e apronta. Ela fuma e bebe, fuma. Ela estiga os vagabunda. Mas não vai dar, porque não faz parte do vulgo. Ela fuma, bebe, ela fuma os vagabunda. Mas não vai dar, porque não faz parte do vulgo. Sempre na humildade, mas no talento. DJ Soto e as novinhas se envolver. Com nós colou, bebeu tequila, se perdeu. Fechou minha boca, meus lábios mordeu. Gritou bem alto pros colegas, seu amor sou eu. O seu amor sou eu. Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu. Você sentou na pica e gemeu. Se apaixonou por mim, fudeu. Aí fudeu. Quem eu sou? Tu tá tirando, já que tá com intimidade, já foi chegar catucando. Tu tá tirando, já que tá com intimidade, já foi chegar catucando. Perde pela perna, se solta na sequência, joga a bunda, rebolando só gostosa. Não vou mentir, vou falar a verdade, ai meu chato que eu vou dizer. Como que eu vou namorar você? Se eu só fiquei contigo na intenção de te foder, mas como que eu vou namorar? Martins, 7-1 sacana. Depois que te comer, vai iludir outra pirante. Yuri Martins, 7-1 sacana. Depois que te comer, vai iludir outra pirante. Como que eu vou namorar você? Se eu só fiquei contigo na condição de te fuder. Mas como que eu vou namorar você? Se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder. Aê, pode aumentar um pouquinho. Tá tranquilo agora. Aê, Yuri. Aê, pode ir, viado. Chega com as verdades que a mentira nós conhece. Quer tá do meu lado só pra aparecer na selfie. Eu vivo bem calmo curtindo a brisa do beck. Não mudei por fama, eu sou o mesmo moleque. Então calma, calma, calma, segura a minha menina pra frente, mais um pouco emocionada. Vai, calma. Mas não sabe o que falar. Fala que é ruim, mas tá tocando em todas quebradas. Pode se levar pela emoção. Tá ligado, né, Yuri Martins?